Alfa Dopa, noite com 1994, próxima faixa espera da 10. 1994, boa noite. Está autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 080 graus com 8 nós. Autorizado a alinhar e decolada 10 com 1994. Uno 994, decolou aos 47, chame o controle em 119 decimal 8. Bom voo e boa noite. 198, obrigado, boa. 9 linha, pronto, ponte de operação 0. Boa noite, Gol no 896, o vento 090 graus com 5 nós, o altímetro no 012, está autorizado a linha de decolada no 0. Decolador no 0, Gol 1890. No 896, decolou de Salvador ao 00, chame o controle em 119 decimal 8, tenha uma boa noite. 198, boa, Gol no 896. Torre Salvador, Papa Romeu Bravo, Foxtrot Mike. Bravo, Foxtrot Mike, prossiga. No LS, solicita pouso da 17. Ok, reporte para o cancelamento. Bravo, Foxtrot Mike. Cada presente. Ok, cancelou então o plano aos 17, autorizado o circuito pela direita da 17, reporte interceptar na final. Reporta ali. Qual o pátio de estacionamento da Foxtrot Mike? Bata. Bravo que Luiz, que é avistado de base para a final, livre pouso 1-7. O vento é 090 graus, 5 nós, o altímetro no 012. Esse foi o Bravo Foxtrot Mike. Base para a final, Bravo Foxtrot Mike. Ciente, livre pouso. Mike. Airport Gala 024, full ready for departure. Boa noite, Airport Gala 024, clear to line up and take off. From the runway 10, QNH 1012, and the wind is 090 degrees with 5 knots. Copy. Para Foxtrot Mike no solo aos 21, autorizado backtrack ao estacionar na Bata, tenha uma boa noite. Portugal 024, airborne at 24, call now departure control 120, I'm sorry, 119.8. Have a nice flight and a good night, sir. 19.8, Portugal 024, muito obrigado, até mais. Doutor Salvador, bom dia, TAM 3520, final ILS X-Ray. TAM 3520, bom dia, avistado, cheque o trem, o vento é de 090 graus com 8 nós, o altímetro no 012, está autorizado o pouso 90. Livre, pouso 90, vai informar a baixada de travado, 3520. Baixada e travada, tá? 3520. Gente, livre pouso. Livre pouso. TAM 3520 no solo aos 43, chama o solo 219 para o táxi, tenha um bom dia. 219, bom dia, obrigado.